Yeah. Só através de muita luta que você alcança seus objetivos. Bate palma aí, bate palma aí. Deixa girar, a fome não espera, vamos se ajudar. Tem que cooperar, temos que lutar. Em busca da melhora, se adiantar. O mundo é uma bola, então deixa girar.